Eu quero ficar perto de tudo que acho certo, até o dia em que eu mudar de opinião. A minha experiência, meu pacto com a ciência, meu conhecimento é minha distração. Coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado. Coisas que eu sei, meu rádio, relógio, mostra o tempo errado. Aperte o play. Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. É o meu ponto de vista, não aceito turistas. Meu mundo tá fechado pra visitação. Coisas que eu sei, o medo mora perto das ideias loucas. Coisas que eu sei, se eu for eu vou assim, não vou trocar de roupa. É minha lei. Acerto os meus pecados, ninguém pergunta mais depois que eu já paguei. Eu vejo o filme em pausas, eu imagino casas, depois eu já nem lembro do que eu desenhei. Coisas que eu sei, não guardo mais agendas no meu celular. Coisas que eu sei, eu